Просьба, Папа Родила, тоже лечь. Serra, bom dia, mano, ativo visual, repórter de França CTR. Repórter de França CTR, 092, esquerda pro 040. 0492. 3, Estação Plata, direto para a Índia Serra, a fim de completar a sinal e olhar que estima zero, décima tem 2 mil pés. Ok, obrigado. 2 mil. Sete, Romeu. Romeu. Até o William Delta Papá. Virando agora a CTR Nova Grande, versão do espaço aéreo Golf. Serviço radar encerrado, frequência livre com voo. Passando agora ainda a Serra, baixou e travou. 123, 0092, Libre Pouso, pista 90, ventando 20 graus, 089. Vivo na 90. Passa nível de voo 150, soma 100, Recife, frequência 125, decimal 1. 251, voo 107, segurança. Parra o meu, até o Juliette Serra. Lembra o CTR para cima visual, Flota Romana, tipo frequência livre, que deixa o radar encerrado. Autorizado, Léo, manter. É, manter, mesmo. Sistema zero, reporte estabilizado. Ok, então está autorizado, sinal antes da 10, Duna, 1015, 2000. Ou, até 5. Seja um na direita, ou no na frente. Do voo 1734, passa nível 140, chama Recife, frequência 12545. Recife 2545, fazer o 4234. Assista. 2927, Alfa Juliette, com isso. Alfa Juliette, até o 05. Foi com 9 mais. É, nem leva lá, João, né? Decolou 47, 1 controle, 1978. 1978, Amanda. Só até o Salvador, 1649. 349, bom dia, direto Leo da Vigilância, sobe 360. Leo, Leo, 360. Completa a aproximação final e LS, torre 118.95. 895, seja. Siga mais que exato, meu. 255, solo 52, direito, 21. 219, obrigado. Solo Salvador, voa 975, livrou nosso escudo. 1755, Alfa Juliette, também 29. Alfa Juliette, para o 11, voa 975. Bom dia, 1015, 10 para 4, meu pé, já à posição pelo vigilante radar. Bom, número 49, chamar Recife Frequência, 125, décima 1, no bom dia. 25, bom dia. Já próximo ao hospital do subúrbio, seguindo para a paralela. Esse é aqui, Juliette Romeu. Autorizado DCT? Autorizado DCT para o Mike Juliette Romeu. Controle está ciente, Mike Juliette Romeu. Ok, graças. Passarinho 2223. Passa nível 140, chama Recife, frequência 128, decimal 8. Chama Recife 228, obrigado, bom dia. Sim. Romeu, Cerro 1895, até o regresso. 85 graus. Ouro, novamente, uma passação mais filete Romeu. Bom dia, prossiga. Mais filete Romeu. Regressando para a área anteriormente sobrevoada na paralela, na proximidade do seu aeródromo, mantendo a pressão do seu autorizado. Ok, mantendo a minha escuta, caso necessário, a gente fazendo o afastamento. Ok, grato. Alameda, passa 200 para 150, Mari. Bom dia, voo 2199, assume identificação direto do Duna, desce uma 0050. Duna 050. Direto Duna, sinal elétrico sumo zero, chama estabilizado. Sozinho Duna, está estabilizado. Romeu, na escuta? Na escuta, prossiga. Se você está aqui na faixa do litoral sul, estou com tráfego agora numa longa, senão pulando zero, ok? Sim, está passando pro litoral sul. Bom dia, Bela. Banho 4981, na final, bom dia. Bom dia, Azul 4981, para informação, tráfego à direita da aproximação, a corporação do litoral sul no horário interferido, a 500 pés, é um opção 44 no horário interferido, cheque 100, o vento no 300 graus, com 8 anos, livre pulso. Isso, cheque e abaixo da tábua. E 2-1 na primeira aerovia, contato com a Fome Rota, transponder 5570, controle 1 no 919. Cruzado nível 360, sai da água, transição é lento, decolada pista 10, curva direita, o Pesulu 21 aerovia, 3550, transponder, controle 1 no 9-8, o gol no 095. Sofia? Sofia, 2796. Autorizado, João Pessoa, 170 de Cosa, 10 com primeira curva, a esquerda na saída Conde. Transponda 0264, controle 199 de Small. Azul 2796, autorizado João Pessoa, nível 170, decola 10 com curva esquerda, a saída é a Conde. 0264, transponda 198, controle 42796. 7-9-6, autorizado Salvador para Salvador, PTGR para Ponte Rico, Vera Cruz, transponder 0134, controle 119 decimal 8, confirmando decolada 17, confirmou a direita, 1000 pés do corredor X. Confirma o cotejamento correto, confirma 2202. Paracionamento taxi chama Tony 18 de 95, 8 metro 1015, bom voo. Controle Salvador, Guardião da Lava. Região 09, bom dia, direto mantendo o serviço bom, reposta na final para o Cádiz. Passará na final para o Cádiz, 09. Chamatã, que você acha? 2199, 2 do marcador externo, chamatã 118-95. Bom dia, com a 2199. Livre pouso, pista na 0, vento 1, na 0, viramos com 10 metros. Livre pouso na 0. Os pés visual, reporte visual com aeródromo, o Sérgio Leite Serra. Controle Salvador, Guardião 09, está visual com o Hot Bull. Sabe o que está dentro ali para continuar com o Hot Bull? Gente, Guardião 09. 09. 19, solo 19, libera direito no 21. 21, grava. Solo, bom dia, voo 2199, liga a vez. Voo 2199, pode ser via alfa, é bom ter que ser direto. É passar ser direto, via alfa. Chamei 63, 7 a 2000. 2010, livre LS no 05. É 2000, parece apontar, 3. Serra, torre 1895. Cruzamento da final na zero, tá de letra? Ok, tá autorizado. Cruzamento da final na zero, porta livrando pra girar a base pro 97 pela direita. Temporada, se é algum flash, confirma. Ok, autorizado ingresso da colagem, pista 97, Ventura, 00 graus, com 99. Sinal da 1-0, está autorizado por parado, cabeceira 1-7, checa o trem, ventona, 1-0 graus, com 9-9. Alfa Juliette 008. Alfa Juliette 08. Golfiosca decolou 2-2, chame agora o controle 1-1-9-9-0 até a graça. 1-9-9-8, chama o Fiat Golfiosca até a graça. Terra Golfiosca, controle. Chame a 3-2, se precisar. 3-1-2, torre 18-95. Obrigado. Muito bom dia, Papa Romeu, Serra Golfiosca, decolou da 1-7. Serra Golfiosca, voo visual na escuta. Firma, controle. Golfiosca, voo visual na escuta, porque a pista de projeção de voo que eu tenho à disposição não tem nenhum detalhamento do seu voo. Sete, o Serra Golfiosca, segue via monitoragem, caixa 3.30 em Veracruz, após retorna para Salvador. Agora sim, você já pode falar da barra, Serra Golfiosca. É, posso falar da barra, Serra Golfiosca. Livre táxi até o porte 4, chefe na frequência livre. 9, prossiga. Decolou do carro e vai para o hospital do Segundo. Gente, Guardião 09, consiga avisar o chame na final para ponto. Pode ser visual e chamar na final para ponto, no hospital do Segundo, Guardião 09. Salve Salvador, bom dia, Xandê 63, 2, Xandê 63, 2, Xandê 63, 2, Alfa Xandê 03, Xandê 63, 2. tarde, 109. confirme quem chamou o sol? Hotel 3179. Hotel 3179, informação Kilo, agora número, qual que você vai utilizar? Guarulhos autorizado